Eu sou seu pior pesadelo. Sou seu suor frio, a certeza que a hora é chegada. Seu desafio é ficar vivo, eu sou a destreza na caçada. Não descansa no desafio, sou agouro noturno, sou a neblina sinistra, os gritos que ecoam na madrugada. Eu sou o King Kong. Toda vez que houver passos, presente ser seguido, lembrará que estou no seu encalço, sempre imbuído. Em te perseguir, pode até sumir do mapa, e alguém vai te delatar. Os seus não aguentam um tapa na mesa. Estou no rastro dos seus passos, sua farsa. Já jogou todas na mesa, seu nefasto é minha caça. Mesmo que passe a fronteira e desça pro litoral, vou atacar suas biqueiras até te deixar sem um real. Sei que sua grana vem das bocas da capital. Uma por uma, tá com a noite como ser sobrenatural. Acalado igual esqueleto e panfleto pictórico, alegórico, pala preto de moto, fantasmagórico, sonoro, carburado que passa meteórico. Sotave quilométrico, sprint dos eufóricos, esotérico, categórico, a base de hipercalórico, medo nos histéricos. Eu sou um fato histórico. Eu sou os passos que ouvem na madrugada. Toda vez que fecho os olhos, eu sou a presença amaldiçoada. Sou o sopro frio, a navalha que retalha até cabelo. Sou o King Kong, sou o pesadelo. Eu sou aquele vento frio sorrateiro. Sou as vozes que ouvem da escuridão. Sou o seu medo vivo, pesadelo. Eu sou a sua mais terrível assombração. Eu sou aquele vento frio sorrateiro. Sou as vozes que ouvem da escuridão. Sou o seu medo vivo, pesadelo. Eu sou a sua mais terrível assombração. A milícia entre choques, suicídio coletivo. Isso é golpe baixo de Loki, sem troca tiro é furtivo. Se o Coringa entra em choque e cheira a própria vida, e vou atrás dele ouvindo rock, também viro suicida. Toque, toque no portão, beijo na câmera, se erra. Sempre acho que é o Pedrão de volta pra guerra. Está uma fera, tem novidade, rastreou aquele pela. Voltou pra cela, está escondido na favela. O Serra não me passa o endereço do arrombado. Fala que dessa vez vamos usar sua estratégia. Mapear com drones pontos quentes pro enquadro. Isso é pessoal, perdeu Pedrão, foi uma tragédia. Dessa vez assumo que perco o rumo muito cedo. Finjo que assumo até o Sierra mandar o endereço. Fico cego, subo do Opala, louco pra sentar o dedo. Meu raciocínio cala, pensando na vala do Alfredo. Eu sou seu mau pressentimento, sou aquele olhar faminto e voraz. Eu sou pior que os demônios do sofrimento. Tiveram que me exorcizar do corpo do próprio Satanás. Eu sou aquele vento frio sorrateiro. Sou as vozes que ouvem na escuridão. Sou o seu medo vivo, pesadelo. Eu sou a sua mais terrível assombração. Sou aquele vento frio sorrateiro. Sou as vozes que ouvem na escuridão. Sou o seu medo vivo, pesadelo. Eu sou a sua mais terrível assombração. Coringa não estará evoluindo, o mundo continuará com o mesmo tanto de assassinos. Essa conta não bate, essas desgraças suas faces. Então pra bater mato Coringa e todos seus compassos. Quando em casa fico são, taja preta é motivação pra taças feitas de crânio. Sem tédio da solidão, de mochila e toca na boca, ele não vê o King. O olheiro dando sopa com seu radinho Xing Ling. Com escopeta na nuca diz que o morro tá suave. No rádio a voz do Coringa responde com um salve. Hoje ele não se salva, 2 minutos de conversa. Olheiro fica mole, sem pulso, como isso me estressa. E o barraco no canto, quebrei toda a defesa. Pulo na mianto, telha quebra e caio sobre a mesa. Da sala vejo o cara caro Coringa, que procuro, dou boas-vindas na marra e o apago com morro. Eu sou o final, o túmulo onde não tem esperança. Eu sou o que você teme, o seu tremer involuntário. Até sua alma me teme, seus anjos da guarda te abandonaram. Porque eu sou aquele vento frio sorrateiro.